dia orando, eu disse ao meu Senhor: Tu és o oleiro e eu o barro sou. Faz como tu queres, faz-me um novo ser. Filho, o teu vaso em cacos vou deixar, e em um vaso novo vou te transformar. Você vai chorar, também pelo fogo você vai passar. Quero um sorriso quando tudo vai mal. Quero um louvor ao invés de vai passar.